Bom dia, meus amados, queridos, queridas, pessoal que ouve, que tem acompanhado essas nossas homilias até o dia de hoje, que é o dia de Pentecostes. A gente falou muito sobre essa festa ao longo dos últimos 50 dias, né? E a gente adiantou e previu que hoje a gente ia celebrar isso. E o que que a gente celebra e o que que é essa festa? Eu queria voltar lá atrás para que você possa entender os significados que estão implícitos nela e quais são as implicações que a gente pode tirar para a nossa vida a partir disso. Bom, primeiro vamos entender que festa é essa. As duas primeiras festas que você vai encontrar no judaísmo é a Páscoa e essa festa que tem vários nomes no Velho Testamento: festa das primícias, festa da colheita, Shavuot, né? E essa festa é a festa que foi celebrada 50 dias depois, 7 semanas depois, que Moisés e o povo de Israel deixaram o Egito. A festa da Páscoa era uma festa privada, inicialmente, da família, dentro de casa, na qual se pede e se espera no Senhor que Ele passe por cima dos nossos pecados, que Ele nos perdoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Pois bem, isso acontecia para celebrar aquela situação do dia em que o anjo do Senhor passou por cima das casas dos israelitas, não os atingindo naquela que foi a pior das pragas do Egito antes da saída do povo de Israel de lá. E essa era uma festa de natureza privada, da família, de contrição, de lembrança das amarguras que haviam sido passadas e da grande libertação que se esperava. O Shavuot, ou a festa da colheita, é uma festa que foi feita quando, 50 dias depois, o povo já tendo atravessado o mar, já estando à beira do Sinai, Deus distribui aquilo que a gente chama de sua lei, os 10 mandamentos, aquilo que nós comentamos ontem. E essas são as primeiras consequências do ato de libertação. O povo de Israel vivia preso, vivia num sistema fechado, numa lógica fechada no Egito, e pela primeira vez, ainda no deserto, se dá conta de que ele tinha uma nova chance, uma primeira consequência. E a primeira consequência da libertação foi um novo código de conduta, foi uma nova maneira de viver, que foi simbolizada pelo que nós conversamos ontem, quando falamos dos 10 mandamentos e depois, no caso do Novo Testamento, das bem-aventuranças. Essas foram as primeiras consequências, o primeiro fruto, a primeira coisa a ser celebrada. E nesse momento, o chamado de Deus é: o povo inteiro venha para falar comigo, eu quero estar com vocês. Qual é a primeira coisa que a gente pode tirar desse fato, dessa festa? Para quem, como eu, cresceu durante a ditadura militar no Brasil ou vive hoje esse golpe de Estado miserável, desse bando de canalhas que tomou o poder nesse país, está acostumado a uma lógica imperial terrível que diz basicamente que a gente precisa crescer como país, que a gente precisa enriquecer, que os ricos têm que ser mais ricos, que as coisas têm que ser maiores, para então, né, a gente dividir. Era a lógica, por exemplo, do Delfim Neto, na época da ditadura militar, que dizia: o bolo precisa crescer para depois ser dividido. E essa poderia parecer até uma coisa com muita lógica: o Brasil precisa enriquecer, o Brasil precisa crescer, o povo precisa ter mais, para daí poder dividir com quem precisa. Na lógica do reino de Deus, acontece exatamente o contrário. No primeiro momento em que há alguma consequência, algum fruto daquilo que é a libertação, o povo é chamado a inicialmente dividir. A festa da colheita acontecia basicamente com as pessoas levando a colheita, no caso do trigo, que era feita, e essa colheita era reunida, todo o povo era chamado, e as pessoas comiam, bebiam, se alegravam e, acima de tudo, distribuíam com quem não teve, de modo que ninguém tinha fome, e já no primeiro momento, na primeira consequência, no primeiro fruto, por isso festa das primícias, isso era distribuído para todos. Isso gera uma corrente de solidariedade, porque isso molda com que, desde o início, o pouco ou muito que eu tenha auferido da ação de Deus na minha vida seja imediatamente dividido com os outros. Não existe tal coisa como: ao dia que eu ficar rico, eu vou dar para os pobres, o dia que eu me aposentar, eu vou ajudar as pessoas, o dia que eu tiver realmente sobrando, eu vou dar. Não. Nas primícias, nós somos ensinados que, assim que Deus te abençoa, assim que Deus te dá alguma coisa, essa é a hora na qual você vai começar a distribuir. Na Casa da Videira, a gente criou um hábito há muitos anos que tudo que foi primeiro, eu tenho certeza que foi assim porque eu vi, tudo que foi primeiro sempre foi dado para alguém. Eu me lembro do primeiro morango que a gente colheu ainda na Quinta da Videira. Eu me lembro do primeiro filhote de cabra, eu me lembro do primeiro ovo, do primeiro alface, da primeira colheita de ora pro nobis, do primeiro tudo, primeiro cada coisinha. Eu me lembro quantas vezes eu com a Débora falava: Débora, esse é o primeiro. Ou ela vinha: ó, Cláudia, esse aqui é o primeiro. E a Débora, muitas vezes, foi a pessoa que teve o privilégio de encontrar um vizinho, ou um porteiro, ou um amigo, e várias vezes ela teve essa experiência: esse aqui é o nosso primeiro morango, esse aqui é o nosso primeiro isso. E o primeiro sempre foi dividido. É um princípio que a gente tirou dessa situação de Pentecostes. Bom, segundo princípio está no discurso de Pedro. Eu não vou ter um tempo enorme para ficar discorrendo sobre todos os textos bíblicos que a gente leu aqui hoje, mas Pedro começa a falar: esse momento de Pentecostes é um momento público, todo mundo vê, há um barulho enorme, as pessoas começam a, esses discípulos, né, começam a falar em vários idiomas, as pessoas começam a ouvir o evangelho e a notícia de Jesus nos seus próprios idiomas, isso causa uma comoção, as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo, e imediatamente, já naquele momento, sempre tem um cara chato para dizer: não, esses caras estão falando assim porque estão bêbados. Seria o primeiro caso, né, confirmado de álcool produzindo erudição e capacidade de falar em outro idioma. Seria muito interessante. Para isso, não precisava você fazer curso de inglês, nem você ter capacidade linguística, não. Tomou um litro de cachaça e você vai sair falando árabe, latim, grego, inglês, francês, italiano. Pois é, a própria situação de chamar os caras de bêbado já é uma piada, né? Pedro, ao invés de reagir e discutir com as pessoas, fala: não, irmão, são 9 horas da manhã, era cedinho. Os bares nem sequer estavam abertos. Essas pessoas estão fazendo aqui aquilo que foi prometido. E aí eu vou falar da segunda característica do Pentecostes, que, além de dividir com os outros desde o início aquilo que a gente tem recebido de bênção para o Senhor, e eu gostaria que isso fosse uma prática e uma vida que você levasse a sério a partir de hoje, tem o segundo aspecto. O segundo aspecto é, está escrito no, na profecia de Joel: naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vão acontecer teus três coisas: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Se você perceber, são três atividades de cabeça para baixo. O esperado, quando você fala de um profeta, é você pensar de alguém já bastante experiente e com bastante conteúdo para fazer aquilo que é próprio do profeta. Eu ontem falava com três moças aqui em Brasília sobre. Eu estou em Brasília, enquanto falo com vocês. Eu falava com elas sobre o que é um profeta, no fim das contas, no meio de uma conversa que a gente estava tendo sobre plantas não convencionais, né? O profeta basicamente ele denuncia o que está errado, e para denunciar o que está errado você tem que ter conhecimento de causa para dizer isso aqui está errado, e ele anuncia como as coisas poderiam ser se houver um arrependimento da outra parte e como elas serão se não se arrependem. Ou seja, exige um grau de articulação e de conhecimento próprio da experiência. Por isso, a figura do profeta está normalmente ligada a alguém que tenha já algum tipo de erudição, algum tipo de experiência de vida. Mas aí fala, pelo meu espírito, os seus filhos e as suas filhas, ou seja, a molecada, eles vão ser aqueles que vão denunciar o que está errado, chamar ao arrependimento, apontar o que aconteceria se você se arrepende e apontar o que aconteceria se você não se arrepende. Não vai ser um velho. Segundo, que fala que os jovens terão visão. Ter visão é enxergar o para onde, né, para onde a gente tem que ir. Isso tem sido uma prática muito constante na Casa da Videira, onde eu digo sempre para o pessoal: olha, molecada, mostra aí para onde que a gente tem que ir. E eu confio e vou atrás, não porque eu confio no jovem, não porque eu confio na idade pouca, não porque eu confio na inexperiência, mas porque eu confio nesse derramamento do Espírito Santo dado sobre toda a carne, e que Deus promete que no contexto da comunidade cristã ia acontecer isso, que os jovens iam apontar a direção. Normalmente quem aponta a direção num contexto comunitário qualquer são os mais velhos. Nós vamos para lá, nós vamos para cá, e fica aquela expectativa que o mais velho indique o caminho, indique a direção na qual deve ser seguido. Mas não, quando o Espírito Santo vem, é o jovem que aponta a direção, é essa. E ao mesmo tempo, esse jovem, e quem aponta a direção, normalmente é o cara que indica objetivo, que fala: vamos nessa direção, fazer assim, a gente séria, né? Não é coisa para pirado. Mas aí, a terceira parte da profecia de Joel diz: os velhos sonharão. Normalmente, os velhos, na nossa experiência humana, são aqueles que vão deixando de sonhar, vão tendo uma visão muito prática, muito pragmática, por vezes, muitas vezes até pessimista do mundo. Eles não conseguem mais ver para além da possibilidade. Eles não conseguem mais ver distantes. Mas falam: ah, quando o Espírito Santo vier, cara, os velhos vão ser sonhadores. Eu estou ficando velho e acho um barato essa possibilidade de, sinceramente, passar a ter mais sonho, passar a ter mais, sabe, antevisão, passar a ver possibilidades daquilo que não parece possível, passar a fazer desafios para as pessoas, fala: cara, isso é impossível. As pessoas vivem me dizendo: isso é impossível. Eu acho que se eu ficar mais velho, isso acontecer mais, eu vou estar muito feliz de saber que o Espírito Santo está de alguma forma falando comigo e através de mim dos sonhos. Ou seja, o que outra característica que o Espírito Santo faz, além de dispor as pessoas a dividirem desde o primeiro momento aquilo que possuem, é elas passarem a fazer as coisas de maneira invertida, com gente muito miúda e sem experiência, com capacidade de denúncia e de anúncio, com gente jovem, com muita responsabilidade e muita assertividade para apontar a direção, e com velhos que sejam loucos o suficiente para embalar e energizar com seus sonhos toda uma comunidade, e não o contrário. Pois bem, o Pentecostes é basicamente isso. E Jesus, quando ele anuncia e aparece diante dos seus discípulos, ele fala: eu derramo, eu dou para vocês o meu espírito. Como aconteceu também com aqueles 70 anciãos em Israel, e só Moisés que profetizava, só Moisés que era o cara. E aí o Espírito vem e se distribui sobre esses 70, ou quando Jesus entra e fala: olha, sopra sobre eles, eu dou o meu Espírito para vocês. O grande barato de Pentecostes é essa farta distribuição generosa da capacidade de Deus de nos fazer dividir num ambiente de egoísmo, de nos fazer achar uma direção num ambiente perdido, de a gente poder manter a ética, a seriedade, a justiça, a denúncia e o anúncio num ambiente corrupto. E a gente poder, acima de tudo, animar e energizar e botar combustível de sonho aonde parece que tudo já se foi e ficou no passado. Meu desejo para você que está ouvindo é que o Espírito Santo venha sobre você. Eu não posso fazer o papel que só Deus pode. Eu queria muito ver uma explosão do Espírito Santo acontecendo na nossa mesa, na Casa da Videira, na sua casa, na sua vida. Eu queria realmente ver a gente com muita coragem para assumir uma posição valente de generosidade, de compartilhamento daquilo que tem. Olha para o que você tem na sua mão. Há quanto tempo Deus está te dando coisa, cara? Quanto dinheiro mais você vai receber para começar a dividir? Quanta casa mais você vai querer ter para começar a hospedar as pessoas? Quanta comida você vai querer encher a sua despensa antes que você possa dividir com quem não tem, com quem tem fome? Quanto mais conhecimento e quanto mais estudo você vai ter antes que você comece a compartilhar o seu saber com as pessoas? Olha, o grande desejo do meu coração é que o Espírito Santo venha, e venha com poder, mas um poder tão claro e inequívoco sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da Casa da Videira, sobre a vida da sua família, sobre, que de alguma forma absolutamente maravilhosa você saia do dia de hoje com uma capacidade de dedicar ao Senhor os seus primeiros frutos, sejam eles de estudo, de dinheiro, de posse, de propriedade, de comida, de roupa, de tudo que você acumula, que você pare de acumular e distribua. E pare de pensar que o dia que você tiver muito, você vai dar. Você só vai dar, companheiro, se você começar a dar desde o primeiro dia, no primeiro momento, da primeira coisa que você receber de Deus. Que você saia dessa masmorra da sua vida, de achar que você está velho para sonhar e dizer para as pessoas que o impossível pode ser feito. A gente pode explorar a possibilidade, que você possa ver aquilo que ninguém está vendo. Que você, que é jovem, pare de ser um sonhador e passe a ter responsabilidade suficiente para apontar direção para as pessoas e direção com consistência, com denúncia daquilo que está errado e com anúncio. Você não fique no profetismo, mas você fique com um anúncio de, olha, poderia ser desta forma. Que você possa não ter medo de, por ser jovem, fazer isso. Nem profetizar, nem ter visão, e você, por ser velho, não tenha medo de sonhar. E que você entenda que aquilo que Deus te der, qualquer coisa que seja, não te deu para encher a sua pança, a sua barriga, para que você se sinta um cara abençoado, como se fosse no dia da Páscoa, comendo aquele carneiro até você ficar com a pança cheia, e que isso fosse para você. Que aquilo que Deus te dá, desde o primeiro momento, seja dividido com os outros. Aí sim eu vou acreditar que o poder do Espírito Santo está com você, está comigo, está com a gente. Porque enquanto isso se referir a gente pulando igual doido, falando umas línguas que ninguém entende, porque o Pentecoste foi exatamente o contrário, as pessoas entendiam uns aos outros. E essa distribuição de poder se dá quando a gente vê esses sinais. Que Deus nos abençoe, que esses sinais sejam os sinais persistentes, insistentes e permanentes na sua vida. E que hoje você saia para celebrar o Pentecostes do Senhor, sabendo que Ele é bom, justo, benigno, compassivo e que está disposto a derramar do seu espírito sobre toda a carne. Deus abençoe.